voltamos com mais um podcast, do Pata Rachada. E pro tema de hoje, a gente vai falar... Eu realmente não sei o nome que eu vou dar pra esse título. Pode ser Mulheres no Metal, Mulheres na Música Pesada, a relação das mulheres na música pesada. Será que a questão Mulheres dentro do Metal foi longe demais? Pra isso eu trouxe essa mesa de homens brancos com a gravata borboleta pra conversar sobre o assunto. Matuzinha? Eu tô aqui só pra fazer número hoje. Tá bom. Você pegou a piada, Matuza? Porque é do BoJack. Eu queria... Peguei. Ah, obrigado, tá. Foi com muito carinho. A piada estragou? Tá bem. E estamos aqui com três convidadas sensacionais para poder, na verdade, o programa é delas. Primeiramente, o retorno aqui da Andréia, do Red Band Antigo. Tudo bem, Andréia? Tudo bem. Estamos aqui com a estreia da Angel, responsáveis pela página Resistência Metal. Tudo bem, Angel? Tudo bem, vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo. E também estamos aqui com a Débora, que é vocalista da Final Disaster, que, por sinal, na semana anterior que a gente está gravando, ela saiu na terceira Festival da Quarentena da Road Crew. Tudo bem, Débora? Tudo bem, gente. Obrigada aí pelo convite. Nada. Ah, primeiramente, obrigado a vocês por aceitar o convite. Tô muito feliz. Antes de iniciar aqui, ainda na entrada, só quero fazer uma contextualização para os ouvintes de onde veio esse termo. A gente está há um tempo no grupo interno do Goldcast conversando sobre gravar, principalmente porque, como metal, música pesada em geral, a gente só fala basicamente de artistas masculinos. Aí a gente cita até bastante o Escroto Nervosa, mas tirando elas, a gente fala bastante de artistas masculinos. E a gente estava um tempo, até eu acho que foi ideia do Vini, de gravar sobre bandas com mulheres integrantes, né? E tá bem, aí daquele jeito que a gente faz de citar bandas, essas coisas. E com isso a gente foi digerindo e pensando que primeiro a gente tinha que entender como é a relação das mulheres com o meio da música pesada, principalmente a partir de um meio que é claramente machista. E pra isso a gente foi digerindo e foi tentando encontrar pessoas que pudessem conversar com a gente sobre isso. Então aqui a gente tem duas pessoas que fazem parte de páginas relacionadas com a música pesada. As duas, por sinal, são páginas claramente voltadas já com uma interpretação política, né? Uma atuação política. E temos também alguém que faz parte de uma banda, ou seja, está lá na frente tomando porrada, que eu já vi coisas horrorosas. Então eu não sei se vocês terão experiências, mas imagino que não seja muito fácil. Então a gente queria saber primeiro a experiência de vocês a partir disso. Alguma acrescentar aqui, Marcosinho? É, eu acho que é isso. É porque, se a gente ficasse lá, vamos fazer quatro caras podcast sobre mulheres no metal. Exatamente. No menor sentido. Exatamente. Então realmente a gente achou que, né, dessa maneira... E como a gente grava em ordem, então a entrada não é igual alguns podcasts faz depois que o programa é gravado, a minha ideia é conversar sobre a experiência de vocês e com isso citar como é que foi a entrada do metal e começar a citar algumas bandas também que vocês tiverem interesse. E com isso vamos lá e chamar a vinheta. Até. Então, gente, antes de iniciar o programa, só colocar um aviso que eu nunca falei isso em áudio, e isso é em consenso óbvio de todos os membros, principalmente para quem só conhece pelo feed e não entra na nossa página, e pela nossa expressão ser pequena, para a gente fazer um assunto que não tem relação direta com o que acontece no Brasil e tudo mais, mas mesmo sabendo que quem ouve isso aqui, obviamente, sabe nossa posição sobre tudo, em todo momento que a gente fala, mas é só para avisar que... caso você ache que grupo Antifa é, na verdade, um grupo terrorista, não vou falar que seu lugar não é aqui, que talvez a gente ainda consiga conversar. Caso você ache que tem muito mimimi sobre questão do Black Lives Matter, ou que All Lives Matter, você fala de jeito irônico, seu lugar não é aqui. Pode desligar. Caso você ache que qualquer minoria só fica reclamando, que tem que se opor à maioria, seu lugar também não é aqui. Tá bem? Só para deixar isso claro, que a gente nunca se posicionou. A gente fica divagando sobre fazer programa sobre metal no meio desse caos todo aí, mas é na verdade mais um hobby nosso. Espero que seja uma válvula de escape para vocês também. Um beijão. Então, gente, eu vou chamar vocês e eu gostaria que vocês se apresentassem mais profundamente, diferenciando de como eu fiz na abertura. E eu queria saber como é que é a relação de vocês com a música pesada, quando começou, quando vocês começaram a perceber que gostavam disso, e como foi, como eu posso dizer, entrar nesse mundo. Vou começar pela André, que já está acostumada aqui com o formato. Então, pessoal, é difícil falar quando comecei a ouvir metal, porque é uma coisa que parece que foi a minha vida toda, assim. Eu tinha uns 12 anos, quando todo mundo tem uma prima, né, que é mais, já mais sabida, que começou a me mostrar bandas de Purple, Led Zeppelin. E aí, com 15 anos, eu já ouvia thrash. E aí foi sempre, nunca ouvi outra coisa. Além de metal, hard rock. E é isso. Falando, né, sobre como é ser mulher assim, nesse meio, eu sinto, né, que o meio do metal é bem, bem machista. Assim. E acho que só quem é mulher e as outras meninas vão poder falar também. Né? Sabe, assim, em dia a dia, algumas pequenas coisas, assim, mas que não são legais, né? Então é isso. Perfeito. Angel, e como é que foi a sua introdução no mundo da música pesada? Ah, eu comecei a ouvir rock, no geral, com 13 anos, né? Eu comecei a me interessar, andava já colocava coturno já pra ir pra escola, andava com corrente. Aí, conforme eu fui crescendo, só fui aperfeiçoando, né? Só fui agregando, fui diferenciando hard, heavy metal, né? E até hoje estou aí. Não sei se vocês já ouviram falar na Led Zeppelin, é uma casa muito conhecida aqui de metal, em São Paulo era, né? Perfeiçoou. Sim, sim. Eu cheguei aí pra lá, na época, fui até grávida pra lá. E tô aí até hoje, né? Hoje eu tô com o Resistência Metal junto com meu esposo, a página. Eu discoteco também, tem o Tiger Fest, que é eu e mais o Eric, que é meu esposo, mais dois amigos. Tem a loja que eu tô montando, o Wild Story. Ah, sim. Pra falar pro pessoal curtir. Massa. Tá, pô, manda o que tá depois. Manda sim. Pô, massa, cara. Eu já comprei uma máscara do Motorhead da... Opa, quero. Então foi? Muito eu tô confeccionando máscara de tá várias aí. Bandas. Manda os links. Tá crescendo aí com camiseta, bolsa. Manda os links. Que foda. E vocês estão com loja virtual, né? Isso, loja virtual. Pô, maneiro. É isso aí. Ajudo no que eu posso, né? Pra divulgar as coisas. E é minha vida, assim. O heavy metal é a minha vida. Eu vivo e respiro isso. Sim. E o seu esposo tem uma banda que você é parte conjunta ali, né? Isso, eu danço com ele. É o Portas Negras. Ah, legal. Maneiro. E você, Débora, como é que foi? Bom, eu comecei desde pequena também, eu tava até comentando ontem com uma amiga sobre isso. Foi muito nessa coisa de escola, assim, né? Aquele grupinho de gente na escola que começa a ouvir uma música, trocar um CDzinho. Ainda a gente é da época do CD, né? Então um copia o CD para o outro. Aí depois de um tempo a galera começa a comprar um computador, baixar uma música ou outra. Eu ouvia muito programas de rádio, assim, tipo, programa que passava à noite na Brasil 2000 e tal, que tocava metal, né? Nessa época já tendo contato bastante aí com bandas nacionais por causa da divulgação que rolava nesses programas. Então eu tinha aí 13, 14 anos e tal, e com 15 anos eu já tava aí começando a minha primeira banda, né? Porque eu sempre gostei de cantar e tal. E aí conheci uma galera na escola que tinha banda, eles me chamaram pra entrar, tudo, então curti também bastante essa fase aí de Led Zeppelin, desses rolês mais bacanas dos que tinha antigamente, que infelizmente hoje em dia não tem, mas é isso, também comecei na juventude e nunca mais larguei. Sim, sim. E só para aproveitar como uma apresentação maior, você faz parte hoje da Final Disaster, né? Uhum. Você tem outra banda também? Não. Eu já fiz parte de algumas bandas, mas era a maioria bandas que tocavam covers, essas coisas, nos rolês, e hoje em dia... hoje em dia eu tô me dedicando só do Final Disaster mesmo. Perfeito, beleza. Então, gente, feitas as apresentações, eu tenho uma primeira... não sei se seria uma dúvida ou alguma coisa para a gente poder iniciar. Falando como um homem que estava no meio desde sempre, e foi bem fácil para mim, na verdade. E uma dúvida que eu tenho sempre é que, por exemplo, como eu disse na introdução, claramente a gente fala muito de bandas com homens só, que só tem homens, mas em comparados a outros estilos, e esses estilos, assim, tirando hoje, vocês vão achar engraçado, mas o sertanejo, incrivelmente, se despontou como um local que apareceu mais mulheres dominando, e as divas pop, ou a música pop em geral, o heavy metal e o rock, pra mim, sempre foi o local onde aparecia mais mulheres. Assim, quando vocês começaram a gostar, eu imagino que a Andréia, por exemplo, foi apresentada por uma prima. Vocês acharam que dentro dessa... Eu acho uma merda o termo tribo, mas... mas o termo tribo. Mas dentro dessa tribo, vocês tiveram uma facilidade de inserção? Aconteceu aquela coisa que acontece muito no meio nerd, de jeito geral, tipo... vocês eram desafiadas o tempo todo? Como é que foi? Ah, sempre, né? Sempre tenho... É assim, eu vou falar aqui pra mim, eu costumo dizer que o meio metal, ele é mais amistoso que outros meios. Eu sempre brinco que eu encontrei muito mais machismo, por exemplo, no ambiente de trabalho do que no rolê de metal. Mas sempre tem a velha história do cara chegar pra você e falar: ah, essas menininhas que só tá no rolê pra pegar os caras, ou então... Ah, mulher não gosta de metal mesmo, só se faz. Enfim, esse tipo de coisa a gente, infelizmente, ouve sempre, né? E é um meio que tem mais homens, mas eu acho que desde que eu comecei, assim, eu também vejo mulheres tomando esse espaço, e é uma coisa que eu acho bem legal. Então, é uma coisa que a gente precisa continuar fazendo. Sempre. Isso daí é de lei, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Que vocês falaram agora. Mas, assim, quando eu comecei a ouvir metal, que eu tinha uma turma, né, de adolescente, nossa turma era bem grande, e dos homens, todos ouviam metal. E eu e as outras meninas, que eram as minhas amigas, não. E não tinha nada, assim. Eu era bem acolhida, eu era mais um deles, assim. Não, não tive problema, assim, nessa época, né? Há muito tempo atrás. Eu acho que é fases e fases, viu? Porque eu comecei a curtir metal em 2003 mesmo, né? Oficialmente. Mas eu saí depois, porque eu não saía sozinha, né? E desde sempre foi um desafio pra mim ouvir som. Eu sempre tenho aquela coisa de um querer manjar mais pro outro. Se a menina toca um instrumento e o cara não, ele já fica, sabe? Meio assim, como sim, assim? Ela é mulher e toca e eu não, entendeu? Eu vejo muito isso até hoje. E se você é uma pessoa, uma mulher, que você manja de som, por exemplo, pra caramba, hoje não tá tanto, né? Tá um pouco mais desconstruída essa ideia, mas ainda tem algumas pessoas, alguns caras, que eles se sentem ameaçados, sim. O motivo de eu iniciar com essa pergunta é que, por exemplo, primeiro que eu, quando comecei a ouvir, eu com certeza eu fazia isso com outras meninas, até com outras pessoas, caras também, sem reparar, principalmente eu toco guitarra, toco baixo hoje em dia, mas tocava guitarra, essas coisas. Então, dentro do meio do metal, assim como do meio do nerd, tem muito lance de você ter que ser o melhor cara ali em conhecer o que tá ao redor, né? Então, eu acho que tinha essa competição. E um dos motivos também da gente programar esse podcast já tem umas semanas, mas, por exemplo, Nervosa acabou e foi por um motivo que aparentemente não teria nada a ver com o conceito de machismo no metal. Só que furou minha bolha alguns comentários que eu vi de pessoas que estavam criticando a banda diretamente pelo quesito de ter mulheres tocando, muito parecido com o que a Débora comentou, por sinal. E aí eu comecei a me tocar assim, eu falei, cara, é mesmo, isso aí sempre rolou de sempre. Não teve muita alteração com os tempos, né? Eu acho que eu me fechei numa bolha e não reparei. Aí eu fiquei imaginando como seria essa percepção a partir de alguém que sofre diretamente disso, né? Aí, por exemplo, Uma vez eu tava num show no interior do Rio, eu sou de Vassouras, em Barra do Piraí, e teve uma banda de trash que só tinha garotas, não eram nervosas, obviamente, e só tinha garotas, era uma banda de underground, e, cara, eu juro, eu tinha meus 15 anos, e o show inteiro foram a plateia gritando gostosa, gostosa, gostosa. Eu não participei do coro, mas eu também não fui um grande desconstruído por essa parte. Eu só achei extremamente idiota. E aí é uma das percepções, sabe? Essa percepção também de ver que a mulher tá sempre lá, não como um membro ativo, mas sim como uma companheira de um outro cara. E eu acredito que até no metal extremo hoje é sempre aquela ideia de, tipo, a mulher ela ainda serve como a exposição bonitinha ali pro cara olhar e nunca ela pros próprios fins, né? Ela pra cantar ali. A gente vê que, tipo, sempre tem ali uma espera de um padrão estético, de uma visão da mulher como a gostosa no palco e não como a cantora, como a musicista. Tipo, ninguém espera que um cara que tá tocando um instrumento numa banda seja, sei lá, um cara bonitão que vai agradar os olhos de todo mundo, mas das mulheres sempre se espera isso, né? Então eu acredito que no meio extremo acaba tendo isso mais pesado, né? Enquanto no meio melódico já é aquela imagem da fadinha élfica que vai cantar ali com vozinha lírica. Eu vejo muito no hard, viu? No hard rock eu vejo bastante. Angel, como eu sei que a Andrea, porque eu vejo algumas compartilhações do Jeff Scott Soto, imagino que você gosta bastante de hard, né? Eu vi uma live que você compartilhou, por sinal, achei massa a live. Mas o hard, ele, principalmente nos anos 80, né, ele tem toda uma construção a partir da sexualidade, obviamente, do que era muito declarado aqui na época. Então, aquilo, pegar mais mulher possível, essas coisas. E mesmo tendo uma das primeiras bandas, que é o Girl School, né, que é uma banda de hard, imagino que seja um lugar mais difícil um pouco, né? Tem bastante. Tem o Vixen, né? Tem a Liaron. Mas eu acho que o pessoal, tipo, ele vê uma mina hard pra, já é taxada como grupo, entendeu? Eu acho isso muito suado também, porque não é bem assim a coisa. Por mais que os caras mostravam isso, pregavam isso, eu acho que não se deve taxar, né, todo mundo, assim, porque você pode se surpreender. E essas bandas de hard em geral, a Vixen, a Girl School ali tá fora, nenhuma chegou aí pra frente, né? Nenhuma chegou a estourar mesmo. Eu acho que ali tá forte é que foi mais longe, né? Ela, a Joan Jett, né? A Joan Jett é antes, né? Eu não lembro direito. Ela e a Lita Ford foram. Elas faziam parte do The Runaways, né? Eu sempre gostei muito de Vixen e elas estão nativas ainda. A banda continua. Olha, eu não tinha ideia disso. Eu tenho um podcast de música pesada, eu não tinha ideia disso. Real. Interessante. Então, interessante como. Porque eu gosto, né? Então, sim, como sim, eu sou sim, fã, desde sempre. Sim, sim. E vocês têm alguma, claro, se tiver interesse de contar, mas alguma experiência que vocês repararam assim, tipo, tão duvidando do meu gosto aí, eu tô, tá tendo uma certa, um desafio maior a mim sobre outros membros desse grupo aqui por gostar de metal também, alguma coisa assim? Cara, assim, nesse aspecto, não. Até porque eu não dou moral pra esse tipo de coisa, assim, né? Já corto de cara. Mas eu passei por uma situação no show dos Cavaleiras em... Foi 2018, eu acho, o último que teve no Circo Voador. E eu sempre gostei muito de Sepultura. Os primeiros shows de Sepultura que eu fui foi 89, 90, então sim. A minha vida sinal, toda é, te cortar aqui, uma pena você não ter participado do nosso podcast Sepultura, foi quase. Ah, pois é. Aí, eu fui pra esse show, óbvio que eu tava muito, muito empolgada, né, como sempre que eu vou no show de uma banda que eu amo. Aí, só que eu fui acompanhada na época com o namorado. E ele estava com uma expectativa, eu acho, de que a gente fosse assistir o show lá atrás em pé, sabe? E isso jamais ia acontecer. nunca, mas a gente não falou sobre isso. E chegando lá, quando começou o show, óbvio que eu fui lá pra frente, pro olho do furacão. E, assim, ele, né, ficou muito transtornado com isso, tentou me tirar lá da frente, eu não ia sair, claro. Quando ele desistiu de me tirar lá da frente, os amigos dele vinham falar pra ele, cara, tua mulher tá lá na frente, sabe? Aí ele se via na obrigação de tentar me tirar lá da frente do show, como se eu fosse, não sei, né, incapaz, não sei, uma coisa que... Como tivesse que te proteger, né? É, mas, sabe, isso me deixou muito chateada, né, depois, porque na hora eu não... Tava só curtindo o show mesmo. Mas aí depois ele ainda foi voltar nesse assunto, sabe? Tipo, como se tivesse sentido envergonhado por eu estar assistindo o show lá na frente e tal. E eu não soube nem me expressar o que, que eu estava sentindo, sabe? Sim, mas foi muito ruim. O que eu consegui falar foi, na próxima encarnação eu quero nascer homem, porque o homem pode tudo, pro homem... Exato. Tudo é permitido, sabe? É. E ali o meu lugar seria assistir o show de braço cruzado, de salto alto, como uma lady ali. Então, eu não vou para o show de trash para assistir o show lá atrás, da banda que eu amo, das músicas que eu amo, entendeu? E com certeza, se eu fosse outro, isso não seria cobrado de mim. E o seu namorado na época era alguém do meio? Era alguém que curtia Sim, a música? Curtia. Com certeza, do meio, assim... Então, alguém que entendia como é que é um comportamento dentro de um show, né? Tem essa parte, né? Exatamente. Foi outra coisa que eu falei pra ele. A gente se conheceu num festival de black metal. Aí quando ele ia me cobrar esse tipo de coisa, ele dizia, cara, não vai arrumar mulher em show de black metal. Né? Se eu tivesse me conhecido na igreja... E... É isso, muito, muito chato, assim. Eu imagino. Eu me identifico com a Andrea, viu? Só que, pra vocês terem uma ideia, isso veio de um ex meu há muitos anos atrás. Ele falava pra mim que ele tinha vergonha de sair comigo, porque ele falava que eu era poser na época, né? É, há muitos anos atrás, tipo uns 13 anos atrás. Isso. E eu ia sozinha. Eu pegava, eu fui até meu sexto mês de gravidez pra rolê, sozinha. Só que aí eu fui só agregando conhecimento. E depois eu não parei mais, mas eu sofri isso de um cara que era meu ex, imagina dos outros, né? Mas a questão é que ele não considerava que você conhecia tanto ali, né? Porque na verdade, depois eu fui descobrir que não era bem assim as coisas que funcionavam, né? O tanto que ele falava que era, não era bem aquilo. Meu Deus. Eu tenho uma pergunta particular tanto para a Débora quanto para a Angel. Mas primeiro vou pedir para a Débora se ela tiver alguma coisa específica para contar já. Acho que nenhum caso específico, assim. Só uma vez que eu estava conversando com um amigo, assim, sobre uma questão de apoiar mesmo as bandas tal, e aí vem um cara falar, ah, essas menininhas que ficam aí falando que tem que apoiar não sei o quê, mas não conhece nada, sendo que o cara sequer me conhecia, não sabia quem eu era, eu ia no rolê mais que ele, sabe? Então, tipo, meu Deus. Sempre tem essas coisas, mas nada muito, muito específico, como as meninas aí, problema com relacionamento, essas coisas eu nunca tive. Angel, eu tenho uma pergunta pra você, que é uma coisa que eu não sabia até a gravação. Você falou que dança na banda do seu esposo, né? Isso, na verdade eu faço uma performance teatral com ele, né? E sim. Ele influencia muito pelo Oscar, pelo Z-Border. Sim, a minha dúvida seria como é que seria recebido. Por quê? Como essa história que eu contei, imagino que a Débora tem algumas coisas a contar também, e até a Andrea mesmo, não tendo participado de banda, deve ter visto alguma coisa em show também, mas, por exemplo, como é que é a receptividade do público a partir disso? Então, é que é aquela coisa, como eu danço com o meu esposo, né, eu sou mulher dele, que ele é o vocalista, eu acredito que não teve muita repercussão de alguém ficar falando alguma coisa por eu ser esposa dele, mas com certeza, se eu não fosse... Porque a gente tinha a ideia também de ter mais duas garotas no palco, né? Pra ficar uma de cada lado e eu no meio pra dançar. Porque ele faz... É a rainha da destruição, né? Eu não sei se você já ouviu falar dessa música, Portas Negras. Então, com certeza, seria alguma falação. É, mas por enquanto ainda não, a gente não ouviu falar nada, foi super bem recebido. Entendi. E a mesma pergunta que eu faço, sem ser na parte de dança, mas na parte de fazer parte da banda como vocalista, é, Débora, você chegou a ver alguma coisa em show, alguma coisa assim? Ah, ver a gente sempre vê, né? Eu acho que essa questão que eu comento, assim, de que eu vejo menos machismo no metal, tal, menos machismo da questão, assim, de duvidar da sua capacidade enquanto mulher, mas muito assédio. Acho que isso é muito pesado pro lado de... Acho que toda menina de banda vai ter alguma história pra te contar sobre isso. É, você mesmo já viu isso acontecer, então é bem recorrente, assim. Infelizmente, o pessoal não sabe respeitar a mulher enquanto uma musicista, enquanto uma artista. É sempre, tipo, no sentido de... Olha, um pedaço de carne ali. Infelizmente. Exato, é sempre isso. Sim. Sempre. É. E se não for muito linda, ela vai ser julgada também, né? Ela tem que ser muito linda. Isso até fora do metal, né? A Adele cresceu porque primeiro ela cantava muito e ela era fora do padrão, né? Então as pessoas se assustaram com isso, né? Tipo, é louco essas coisas, cara. Mas é bacana. Como assim uma pessoa não padrão tá fazendo sucesso, né? É, exatamente. Aí desperta mais a curiosidade do que o gosto pela música, né? Pois é. Nossa, eu acho isso bem interessante, né? Porque dá um choque na sociedade, né? Tipo assim, olha, eu tô aqui, eu existo, né? Eu também sei fazer, eu acho bacana isso. Sim, sim. É, uma coisa que eu já ouvi muito, isso é muito, muito mesmo. Nossa, ela até toca bem. Já ouvi. Apesar de ser mulher, né? Apesar de ter esse defeito chamado ser mulher, ela toca. Sim, já ouvi muito. Exatamente, dá a impressão que a pessoa tem um defeito. A gente fala do Nervosa, a Fernanda Lira, né? Antes do Nervosa, ela tocou baixo naquela banda que era do Bruno Sutter, lá do Detonator, e as Musas do Metal, né? Que, tipo, todas as meninas tocavam muito, mas elas eram escolhidas principalmente por serem bonitas. Tipo, era uma banda feita pra ser uma banda, tanto que o nome das Musas do Metal é uma banda feita pra ser bonita antes de tocar. É que, infelizmente, é uma coisa usada como marketing, né? A beleza da mulher. Tem um outro tópico que eu sei que talvez não esteja no seu checklist aí, mas que eu andei discutindo com algumas meninas e eu gostaria de levantar também. Sim, sobre a questão de mulheres no metal, mas aí quando estiver gravando você me fala. Não, já tá gravando, pode falar. Tá. Pode ir. É que, além de tudo isso que a gente tá conversando, eu tava trocando uma ideia com algumas outras meninas de um grupo de meninas em bandas de metal que a gente tem. E pedi para elas comentarem assim, alguns temas para eu trazer para o podcast. E uma das participantes, ela comentou um tema que é bem legal e que é uma coisa que eu mesma, enquanto uma mulher que está numa banda, nunca tinha pensado. Que é, a gente fala muito de mulheres no metal enquanto integrantes de bandas ou, de repente, até jornalistas, enfim. Mas a gente esquece das mulheres que trabalham também no backstage. E essa menina, ela comentou um pouco sobre a experiência como hold e que sempre estão perguntando, tipo, ah, por que, que você tá aqui no backstage, você namora alguém daqui? E é o trabalho da pessoa, né? É o dia a dia dela, então não é uma vivência que eu tenho, mas que é uma coisa boa de comentar, porque eu entendo que também é bem difícil, é mais difícil até para essas pessoas que estão no backstage, mas que estão fazendo acontecer aí os rolês de metal, os eventos e tudo, então... Tanto a galera que é hold, quanto trabalha em iluminação, engenharia de som e todo esse backstage aí que existe para que o rolê aconteça. Vídeo e tal, coisa de backstage desse tipo. Realmente, você vê, a maioria é um mundo muito mais masculino. Muito masculino. A galera assume como, tipo, ah, não, tem que carregar caixa, é a galera da graxa, sabe, tipo, é um bagulho mais pesado e tal. É, realmente, ser mulher nesse meio deve ser um bagulho bem foda mesmo. Mas tem sempre uma produtora junto, né? Tem sempre uma produtora, alguém mexendo ali também. Mas esse negócio esse negócio de carregar caixa é a velha história do, ô, quer ajuda aí pra carregar a bateria? Não, é muito pesado. Pô, gente, eu fico muito chateada com isso, porque vocês já viram o meu tamanho, né? Tipo, sim, acho que eu não dou conta de carregar uma bag de prata. Mas não, eu sou menina, então eu posso ter o dobro do tamanho do cara, que eu não dou conta de carregar uma bag de prata. Então tudo bem. Matuza, por exemplo, é baterista e não consegue. Sacanagem, Matuza. No caso, eu sou baterista e a Débora tem o dobro do meu tamanho mesmo. Eu ia falar que não é muito difícil, mas eu não sou tão mais alto assim não também, então... Eu sou ultra mediano, tá bom. Cara, cagando uma regra, o que eu penso muito assim nessa parte de backstage é que se bobear deve ser um lugar mais inóspito, né? Porque se dentro dos fãs e sendo músico já é difícil, imagina ser alguém que tá trabalhando pra uma galera que normalmente é de ego inflado pra caralho, né? Tipo, puta que pariu. Não deve ser muito fácil. É, pra não só pra lidar entre a própria galera da área, mas lidar com os músicos, né, cara? Sim. Lidar com banda, lidar com, sendo road, qualquer coisa, lidar com banda, sendo homem ou mulher, já é complicado. Porque, tipo, às vezes o cara tem mó trampo, chega o músico lá e caga tudo. E pra uma mina ainda mais, tipo, é aquela coisa de tipo, ter que ser respeitada dentro da sua profissão, né? Coisa ruim também é que o pessoal de fora, né? Geralmente o pessoal gringo, eles veem o Brasil, né, como futebol e carnaval, né? Então eles chegam aqui e acham que pode fazer a festa. Já aconteceu isso comigo também. E isso, tipo, um vocalista de uma banda vim. Eu pedi pra tirar foto e o cara quase passou a mão na minha bunda, entendeu? Porque acha que é oba-oba. Sabe isso que eu tava com o meu ex do lado. Imagina se eu não tivesse. Pois é. Complicado. E isso é foda, né, cara? Porque, assim... Por exemplo, eu e Matuza, a gente regula idade. E a gente cresceu muito, apareceu muito documentário de show, assim, ó, Metallica. Metallica, principalmente, que normalmente a gente gosta quando é menor. Mas até banda de hard rock, Motor e Crew, essas coisas que, tipo, boa parte do visual deles e do que eles passam é falar, não, a gente pega muita mulher, sei lá o que, muita mulher. Nossa, as fãs vêm e já era, tá ligado? Tipo, é bizarro isso, né, cara? O quanto a cabeça desses caras já é feita pra, não, eu sou foda. Eu sou foda e vai rolar, foda-se. E, tipo, exatamente, músico que é foda pega muita mulher. Acostumado. Mas eu acho que tudo depende da postura da pessoa, né? Porque, tipo, às vezes tem show, a menina vai no show e ela levanta a blusa, né? Ela já tá mostrando o que ela quer, né? Então, eu acho que é postura e postura também. Um outro ponto que a gente já entrou antes um pouco, quando falou do hard rock, eu queria saber quais foram as bandas que vocês começaram a ouvir que... imagino que a maioria de vocês começou por bandas 100% masculinas, mas teve alguma banda que vocês ouviram que tinha alguma integrante feminina, ou que todos os membros eram mulheres, e que vocês pensaram assim, nossa, as mulheres conseguem ter uma presença aí no meio, ou qualquer coisa assim. Eu ia perguntar isso, só complementando um pouco a pergunta. Que eu ia perguntar isso, que tipo, eu e o João, a gente toca e tal, né? E mesmo quando você não toca, mas quando você é moleque, você cresce vendo aqueles, os caras, pá, não sei o quê, as bandas, você fala, pô, eu quero ser esses caras, tá ligado? Tipo, se tiveram, quais foram esses exemplos femininos de, puta, eu quero ser essa pessoa, tá ligado? Tipo, essa presença feminina que inspira as minas, tipo, não, puta, que da hora, eu posso estar lá também, sabe? Tipo, sei lá, adoro, talvez, não sei. Eu penso mais na Nightwish, né? Na cidade do Rise Nightwish. Eu gostava muito de uma... Fala. Não, pode falar primeiro. Eu gostava muito de uma banda chamada Volcana. Sim. Foda. Eu achava elas incríveis, assim. Era fã. Eu não lembro, eu acho que elas eram de Brasília, eu acho, as meninas. Eram só mulheres. Sim. Que a baterista canta, não é? Isso. Sim, essa banda é foda mesmo. Pra caralho. E Vixen também, que eu gostava muito, gosto ainda de Vixen. Foda, foda. Eu, como já meio que nasci nesse meio do metal sinfônico, onde a maioria das bandas tem mulheres, eu acho que eu sempre tive oportunidade aí de ter bastante inspiração, né? Mas eu acho que o que mais me encantou foi quando eu comecei a ouvir coisas mais extremas, e acho que foi ali o Arch Enemy, né? Que tinha na época a Angela, e eu cheguei aí pra um rolê, assim, de tarde de autógrafos com ela e conhecer ela, e ela chegou pra mim, assim, eu tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos, 15, e ela chegou pra mim, assim, e falou, oh, yeah, girls, fucking power, e acho que aquele dia eu fiquei muito emocionada, assim, porque ela era toda pequenininha, toda menininha, falando, caralho, essa mulher tem o capeta ali na garganta, então acho que quando eu vi essa participação das mulheres no rolê mais extremo, assim, acho que me deu ainda mais vontade de continuar, sabe? Foda pra ela, principalmente hoje em dia, sei lá, hoje em dia eu acho que tem cada vez mais mulheres no rolê, mas deve ser muito foda pra ela, pra mulheres desse, porque ela já é um pouco mais velha, né? Ela começou muito, há bastante tempo, ver estar no show e receber assim no camarim a pessoa, uma mina mais nova que tá começando no rolê agora, deve ser bem legal isso, assim, né, de ver e que teve ela como referência, né, ver o meio se aumentando de presença feminina e saber que ela é uma pessoa que tá trazendo isso, né. Uhum. E pô, a Angela foi uma porrada pra mim, cara. Tô imaginando por... O quê? Quando eu conheci, porra, cara, destruiu minha cabeça. Eu falei, caralho, ela... Eu falei, ela canta pra caralho, até sendo mulher, né? Tá ligado? É foda, cara. Mas era muito tempo atrás. Mas... Vocês dois jovens. É, não. Não, pois é, essa história... É que um dos medos de gravar esse programa, por exemplo, eu até falei com o Matuza, até me abrir a vocês, era parecer muito feminista, tá ligado? Aquele cara esquerdo macho, que tipo, só tá fazendo pra tentar ganhar uma mídia em cima, que obviamente vai acontecer, ou qualquer coisa assim, mas é tipo assim, quando eu contei aquela história, por exemplo, do palco lá, eu achei idiota, achei um absurdo, mas... eu não faria na época, mas não era que eu era um cara ultra esclarecido, ultra, sabe? Tipo, não é isso, eu tava inserido num mundo extremamente merda, extremamente tóxico ali, antes, até. Com certeza. Não era porque eu dei nada lá da época, né? Sim, não era porque eu dei nada de 15 anos levantou a bandeira, não, eu sou feminista, pá, vamos lutar contra... E tem outra coisa também, se você, dependendo da época, se você se volta com os homens, com os seus amigos, entendeu? Aí, tipo, todo mundo começa a te zoar. Tem aquela coisa também, né? Sim. Né? Sim. Sim. É, puta. Sim. Você é puta aí, e aproveitando meu momento feminista aqui, homem é tudo idiota pra caralho. Uma coisa que eu falo muito é que eu não recebi o guia certinho, o manual, quando alguém fala, mas isso é meio gay, eu falo, pô, cara, eu não recebi, acho que eu li errado o manual de como ser homem, porra, caralho, homem é foda. E Andrew, e você, quem foi a banda, assim, que você viu e pensou, nossa, estou, as mulheres estão sendo inseridas dentro da música pesada, tem uma possibilidade? Ah, foi o Warlock, né, quando eu vi a Doro cantar pela primeira foda, vez, cara. Agora sim, conheço muita banda com vocal feminino, mas a primeira que eu vi, assim, de heavy metal, que eu falei, caramba, né, isso aí. Sim. Nossa, foi, adoro, meu, acho ela muito, eu acho ela demais, assim. Tem a Leather Leone também, que canta pra caramba, que eu gosto muito dela, a Anne Boleyn, do Hellion também, acho que são as três, assim, pra mim, do meu top. Sim, eu sou louco pela Dora, acho ela incrível, cara, e eu gosto muito do Arlock, eu gosto muito dos dois primeiros discos, por sinal, acho foda demais, hein? E ela tá cantando pra caralho até hoje, ela é um tipo de vocalista que não, sim, a voz não, não envelheceu, desgastou, né? Não, caralho, ela tá cantando muito, é foda, vou tentar colocar no post aí o último vídeo ao vivo que eu vi dela, acho que de 2018. Nossa, caralho, ela tá cantando pra caralho. Acho que ela canta até com Udo. Isso, ela é demais, né? A voz dela é legal e ela é humilde pra caramba, né, meu? Isso também que eu acho que ajuda muito na carreira dela. A humildade dessa mulher é impressionante. Sim. Ela tem uma entrevista interessante que eu lembro que me marcou quando eu li na época, porque ela cita um assunto que eu nunca tinha parado para pensar, que ela fala que, por exemplo, ela é uma pessoa que tá, é anos 80, né, Índio, por aí, né, que ela começou, é anos 80, né, e ela, sim, e ela tá sempre na estrada, e ela fala, cara, uma das maiores pressões da minha vida é nunca ter tido, nunca conseguir ter um marido, tá ligado? Ela diz, eu nunca consegui ter um marido, instituir família, porque eu tô sempre na estrada e, tipo, não... Ela dá a entender que não era aceitável, tá ligado? Ela não usa essa entrevista como um ponto por ela ser mulher, mas é um ponto que ela fica preocupada. Então, tipo, ela esteve sempre na estrada e não conseguiu constituir uma família a partir disso. Em comparação a todas as bandas, praticamente, que eu conheço, que os caras constituem família, conseguem ter família, essas coisas. Sim, é verdade. É louco. E dentro do gosto de vocês, vocês separaram algum estilo, eu vou relacionar isso também, mas algum estilo que vocês, a Débora já falou do metal melódico, mas que vocês sentiram, ah, esse aqui é mais aberto, esse aqui é mais fechado, que, por exemplo, o thrash pra mim é bastante fechado, pelo menos até pouco tempo, tanto que, obviamente, se você clicar em todos os vídeos do Nervosa, você vai ver comentários merdas, e em comparação você não vai ver comentários merdas no vídeo do Nightwish, você vai ver muito menos. Mas eu gosto bastante de grindcore, né? E até indiquei alguns programas atrás um documentário que saiu em 2018, Slave to the Grind, que tem uma parte só sobre a inserção feminina dentro do grindcore, que tem até o festival lá, o Obscene Extreme Festival, e como elas são bem aceitas, porque por ser um local sem... que a ideia inicial do grindcore é ser sem taxar nada, né? Sem ter nada comercial, sem ter nenhum tipo de quesito visual que vai ter que ser para vender, né? E elas conseguiram uma aceitação muito grande. Aí eu fiquei assim, cara, o thrash é extremamente inóspito, parece, pelo menos para mim. O metal melódico sempre teve os dois lados, eu acho, né? Que também tem um lado do manual da vida. E aí vai ter o grindcore, que é uma coisa... extrema, mas teve uma aceitação ótima. Tanto que tem bandas incríveis. Eu vou até pegar um nome aqui de uma banda que, se eu não me engano, é tailandesa, que é fodida. É que o grindcore, ele também tá ali, né, com o punk, HC, né, que são movimentos que tem um movimento maior também, né? Acho que é um negócio que quando você perguntou lá pra Andrea como é que era cuidar da página e não sei o que e tal... E ela falou que, tipo, ah, é que eu não dou moral, né? E aí, tipo, eu acho que meio que tem isso. Eu acho que o grindcore, o HC, o punk, eles... é um meio que tolera menos, né, esse tipo de coisa. Uhum. Claro que sempre vai ter, mas eu acho que é um meio que se posiciona mais, tá ligado? É, se espera, né, que as pessoas sejam mais... pois é. Cabeça, assim. Claro que sempre vai ter, né? Sempre tem um... alguém que tá lá no rolê só pelo... o cara que reclama que as bandas estão falando de política. Mas... é, mas... pois é. Não é a ideia do rolê. Ele não devia estar ali. Pois é, o errado é ele. É, por sinal, isso é um programa que a gente vai fazer em breve. Vocês estão convidados. Se vocês... é. Mas eu tô tentando encontrar a banda aqui, cara. Porque o nome é muito difícil pra variar uma banda de grindcore com um nome complicado. Mas é... cara, ela é incrível demais. E são quatro minas asiáticas. Eu tô tentando encontrar. Mas vocês conseguem, tipo, reparar por estilo? Alguma coisa assim? Cara, eu vejo mesmo essa abertura maior nos meios mais melódicos, sinceramente. Nos outros meios, eu acho que, infelizmente, ainda tem um domínio muito forte masculino, mas... Não conheço todos o suficiente pra falar. Mas aí, Débora, uma provocação. Por exemplo, os meios mais melódicos existem muito, isso independente também do machismo, mas existe muito a competição de virtuosismo, né? Existe pra caralho. Uhum. Você não vê isso sendo jogado muito pro lado... é mulher e toca, mas tá tocando errou isso aqui, alguma coisa assim? Ah, sempre. Sempre vai ter alguém pra criticar seu trabalho, pra, enfim, diminuir você por N motivos. Então, acho que é uma coisa que, infelizmente, a gente tá exposta a isso. não tem muito como evitar, independente de qual é o subestilo aí de metal que a gente está inserido. É, eu vejo menos isso no punk. Eu acho que o punk ele é mais equilibrado, sabe? Nessa parte de mais underground, assim. É que eu acho que como o punk é um bagulho que meio que se autogera, né? Tipo, sei lá, enquanto em alguns movimentos, alguns estilos são menos organizados, tipo, não fica esperando que role a banda fica lá esperando que role um festival pra ir tocar, ou que algum lugar, alguma casa de show abra espaço, não sei o quê. A galera punk vai lá e faz, tá ligado? Tipo, vai tocar na pracinha? Vamos tocar na pracinha. Então, tipo, as minas tem muitos festivais de bandas punks femininas que as minas se juntam e falam, não vão dar espaço pra gente, então a gente vai fazer nosso festival, tá ligado? Rola muito isso também, né? Tipo, as pessoas se autogerirem e tipo, então a gente faz o nosso rolê aqui. Exatamente, tem muita atitude, né, dentro do punk. Sim. Eu encontrei a banda, tá, gente? Vou falar o nome aqui pra vocês, vai estar no post. Cara, é incrível. É Flagitius Indiosyncrasy in the Dilapidation. Essa banda é foda. Nossa. O link tá aí. Nossa, tá aí. Imaginei que era surreal. Essa banda é foda demais. Tô falando sério. Eu acho ela muito foda. Aproveitando o ensejo de falar dos primeiros ídolos de vocês, ídolas, tem um feminino pra ídolo? Ídola? Tá aí, fica aqui. comenta aí nos comentários, mas vamos pra uma parte então agora pra começar os encerramentos de a gente indicar bandas que tenham integrantes mulheres e que vocês gostem, vocês acham que tem uma importância. Vamos lá. Vou chamar nominalmente então, Angel. Começa você. Mas você diz nacional ou qualquer geral. Ah, a Leather Leone, acho muito válido. Liaron, Sandy Saraya, Janet Garden, Vixen, né? Eu gosto de todas essas. Sim. Cara, o Vixen, eu ouvi muito pouca coisa. Elas chegaram a ter uma música que estourou, né? Ah, teve várias. Mas quando eu falo estourou, é nível tipo Extreme com Modern World, sabe? Ser. Pessoas fora do movimento serem atingidas, né? Elas gravaram vários clipes, teve mais uma repercussão, né? Tipo, a Saraya, que é uma banda que eu gosto muito, que é da vocalista Sandy Saraya, tipo, já não é tão conhecida, entendeu? Uhum. Não, tipo, o nível do Vixen, né? E você, André? Então, eu vou indicar três bandas, que é, pra quem nunca ouviu, procurar a Volcana, que é uma banda de thrash, que eu falei antes, que eu gostava muito. E as outras duas bandas que não são femininas, mas que têm integrantes mulheres. E as duas são da minha terra, do Rio Grande do Sul. Que é a Decimator, que tem a baixista, que a mulher é a Patrícia, e a outra é a Crucifixion BR, que a baterista é mulher também. A Crucifixion é de... é black, não é? É bem death black. Eu acho que eu já ouvi. Tanto que eles tiveram que colocar o BR porque tem outra banda, não é? Eu acho que foi, porque assim, quando eles começaram não tinha BR. Eu até vi show deles em lugar pequenininho, assim, lá na nossa cidade, que é no interior do Rio Grande do Sul. Que foda. Eu encontrei uma matéria aqui, é isso mesmo. É essa banda mesmo, eu conheço essa banda, conheço. Maneiro, foda demais. E você, Débora? Tirando a Final Disaster, obviamente. É, não posso fazer meu alto jabá aqui, né? Mas vou falar aqui de... Você já comentou, por sinal, que agora me fugiu do EP que tá pra sair? Do EP acústico? É. Não, então, gente, não comentei. Acho que eu comentei no começo, mas... Acho que ainda não tava dentro da pauta, mas nas próximas semanas a gente vai lançar um EP acústico, que é um trabalho que a gente fez nesse período de isolamento, que a gente infelizmente precisou interromper a gravação do CD que a gente estava gravando, né? O nosso Fux, se tudo der certo, vai sair ainda esse ano. Então a gente aproveitou esse tempo para fazer algumas versões acústicas, tem uma música inédita também, uma que foi especialmente gravada para esse evento da Road Crew, que foi a versão acústica da Dark Delight, que é a nossa música que está mais em evidência aí nas plataformas. Então acompanha a gente lá no Spotify, no YouTube, em todas as mídias sociais, que nas próximas semanas a gente vai ter o lançamento desse EP chamado Unplugged from the Rest of the World. Um bom nome. E sobre indicação de banda, assim, eu também perco um pouco em falar, porque eu acompanho muito ativamente assim, o movimento de bandas autorais com mulheres aqui no Brasil, não tanto do extremo, né, que não é tanto o meu meio, eu tô entrando mais nele agora, mas eu queria indicar, a princípio, uma banda que me surpreendeu muito, é uma banda que não tá tanto em evidência ainda, mas eu gostaria que estivesse, então eu queria falar da banda Bleak Wind, que é uma banda que, é uma coisa que a gente vê muito, assim, é tipo... Ah, a gente tem um exemplo aqui de um one-man band, né, um Steven Wilson, um cara que faz tudo sozinho. Mas a Bleak Wind é uma banda que ela é uma one-woman band, ela é tipo uma menina só, ela toca todos os instrumentos, ela faz todas as composições, ela canta gutural, canta limpo, faz tudo. Toca um black gaze sensacional nos modelos do Alcest, assim. Então, tipo, é uma banda realmente que eu acho que todo mundo deveria ouvir. Então se chama Bleak Wind, fica aí a dica pra vocês. É, pra quem curte um som mais power metal, mais do melódico, assim, e não tanto espadinha, né? Uma pegada mais forte, tem indicação aí da Last Maze, que é uma banda de Mossoró, Rio Grande do Norte. Tá fazendo um relativo sucesso já, uma banda que eu acho que é muito promissora no metal nacional. Que tem os vocais da Grazi, que é uma cantora sensacional. E queria indicar também aqui, aproveitando o gancho, pra quem curte mais o gothic metal, sinfônico, tem o Fenrir's Scar, que é uma banda que é composta por um casal, né, a Desi e o André, e a Desi, ela cuida também da curadoria de uma playlist que se chama Mulheres do Rock e Metal Brasileiro. Essa playlist, ela tá lá no Spotify e ela tem muitas bandas nacionais, assim, com mulheres no vocal, com mulheres integrantes, bandas que são totalmente femininas. E pra galera que tem banda e que não tá lá, pode entrar em contato com a Desi, que ela coloca a música. Então, tipo, realmente tem uma curadoria muito legal de músicas de bandas brasileiras com mulheres na formação. Então, vale a pena acompanhar. Se chama Mulheres do Rock e Metal Brasileiro. Foda. Tem só uma, lembrando uma coisa, que nesse último Rock in Rio que teve, uma banda underground nacional com vocal feminino, que é o Firestrike, conseguiu tocar lá. Eu acho muito importante. Verdade. Falar disso. E o Firestrike também tá nessa playlist que eu tô recomendando pra vocês. Então. Mas eles tocaram onde? Naquela... É que eu não conheço. É. No palco underground. Naquele palco que eles falam que tem uma cidade, né? É, inclusive, eu cheguei a assistir o show da Firestrike no Rock in Rio e foi sensacional. Então... Eu perdi isso, cara. Realmente perdi, não sabia. É, eu tô vendo aqui, a banda tem um fim nos anos 80, né? Interessante, legal. Isso. Sim, é muito boa essa banda. Maneiro, eu não sabia mesmo, caramba, eu não sabia. Eles são muito, muito bons. Caramba, eu não sabia. Tô até assustado. Tem clipe gravado, você pode tá procurando. Nossa, vai. Não, no post eu vou colocar um bocado de link aí de todas as bandas que vocês citaram para o pessoal primeiro dar um page view para nós, né? E também a gente poder ver. Então, tem algumas bandas aqui também mais underground que eu queria botar também. A primeira, eu já falei aqui um dos primeiros podcasts, e a gente já postou o vídeo deles lá no, na página e tal, que é o Finita, que é uma banda de Doom, lá do Rio Grande do Sul também, né? Lá de São João do Hamburgo, se não me engano. E eles também acabaram de lançar uma série de vídeos lá gravados ao vivo e tal, né? Uma banda que tem a Luana no vocal, e ela faz tanto vocal limpo quanto gutural também, assim. É uma banda muito, muito boa. Cara, o negócio engraçado é que você me mandou uma música da banda e eu não gostei na época. Depois eu fui ver um vídeo ao vivo e, nossa senhora, eles são bizarros, cara. Meu Deus, eles são muito bons. Foi bizarro. É, eles lançaram agora, já faz um tempo, né? O segundo EP deles, que é meio que a continuação do primeiro. E aí tem umas duas músicas que é em português, assim, é bem interessante, é bem, bem, bem da hora. Uhum. Outra banda que aí eu queria falar também, que já é indo pro lado do punk hardcore, que é uma banda que chama Lili Carabina, que é a banda de uma amiga minha, a Júlia, guitarrista e também, segundo como ela mesmo diz, dá uns gritos lá na banda. E é isso que é o negócio que eu falei, assim, na página delas, lá no Instagram delas, sempre estão, agora tá parado, né, por causa da pandemia, mas sempre estão divulgando eventos, festivais de bandas femininas, punk e tal, então é legal que eu tô divulgando essa, mas lá ela sempre, uma banda divulga a outra, é bem um rolê da hora. E também eu queria falar da Lia Cap, que é uma amiga nossa, né, Débora? Lia é maravilhosa. Lá de Curitiba. Que, puta, aí eu não sei nem como definir muito o som dela. São as músicas tristes. Rock triste. Do jeito triste, que você gosta. Do jeito que a gente gosta. Rock triste que deixa os tristões felizes. Por sinal, a Débora é do rolê do metal triste, só pra... Sou do rolê do metal triste, total, com muito orgulho. Show de bola, show de bola. Rolê de São Paulo do metal triste. Ali, recentemente, a banda deu um tempo, né, ela e o namorado dela, né, e aí tinha o restante da banda, mas recentemente eles meio que pararam e tal, ela fez um vídeo lá no YouTube falando por que eles estão parando, mas tem uma série que já tá gravada de vídeos, que tem todo um conceito que tal, que estão saindo mesmo na quarentena aí, então... Vou deixar também aí o canal deles lá. E eu tinha separado uma coisa pra indicação final que tinha a ver com o podcast, mas vou falar agora que aí não faz sentido. Tem uma página no Facebook, como eu disse no programa lá com o pessoal do Headbang Antifa, eu sigo muitas páginas pra eu poder ver, assim, passar e ver vídeos de bandas que eu não conheço, bandas underground, essas coisas, e uma página que eu gosto muito e eu não conheço quem faz, então é uma propaganda indireta aqui, que eu nem sei quem faz, mas é uma página muito boa chamada Heavy Crust Punk Trash Feminino Brasil, e todo dia eles postam alguma banda nova lá, é muito bom e tem muita banda boa aparecendo. Fazendo então citando as bandas, assim, eu vou citar primeiro umas meio óbvias que a gente não falou, que é a Heart, que justo. Começou lá em Seattle, lá, né? Eu acho que é uma das primeiras bandas mesmo que teve duas mulheres encabeçando, né? Teve a Flotsam Jessen lá, Flotsam, eu esqueci como é que fala, que era um casal, mas acho que a Heart é uma das primeiras. Tem uma banda que eu gosto do movimento grunge, que é L7, é o Seven, né? Banda bem maneira também. Só que aí no Brasil a gente fala bastante aqui no podcast da Escrota, que é uma banda que a gente gosta muito. E falando da Escrota, ano passado elas lançaram um split com outra banda foda, que é a Afronta, não sei se vocês conhecem. Foda, banda foda demais. Falar também da Gritando Hardcore, que é uma banda que no início eu acho que não tinha, eu esqueci o nome dela, por sinal, vi o perfil dela também lá no dossiê. Um beijo aí pro Gritando Hardcore, acho que tava todo mundo lá. Uma banda que eu gosto muito e depois a... Falando em esquecer, deixa eu só falar uma banda que eu esqueci de falar, que a gente ia deixar pra falar aí, ó. Falando em esquecer. O Rastilho, que é a banda da Elaine Campos. É uma banda recente, meio nova, né, da Elaine. A Elaine, ela era vocalista... do Abuso Sonoro, que é uma banda de crust também. As duas bandas são bandas de crust bem velha, assim, bem tipo lendária no Brasil, assim, em São Paulo. E aí o Abuso Sonoro não existe mais, e a Elaine agora é vocalista do Rastilho. Foda. Vou até anotar aqui. Então, é a Lê do Gritando Hardcore. Mil perdões, Lê, se você ouvir isso um dia. Vi lá a ficha corrida de vocês tudo. Cara, e também vou falar aqui, que eu falei de brincadeira, mas vou falar sério. Flagitius Indiosicracy in the Dilapidation. É incrível! É incrível! Vai estar aí também. Você pode escrever pra gente? Vou escrever tal. Vai estar no post, porque ninguém que tá ouvindo conseguiu. Ninguém vai conseguir avançar. Mas é um puta nome de banda, só pra avisar. De qualquer jeito é um puta nome. E obviamente, né, gente? Só pra não perder também, que assim como o Surra a gente fala em todo o programa, o Nervosa, né, cara? Que vamos ver o que vai acontecer aí. Agora o Nervosa e o Cripta, né? Que é uma banda que eu não conheço, mas já foi até assinada aí pela Nuclear, então. É aquela banda que a gente não conhece, mas já considera pra caramba. Exatamente. Tá bom. Ah, uma banda recente que eu gosto muito também, só por aproveitar também, é outra que a gente comenta bastante aqui. Talvez gosto muito, é exagero, mas ouço bastante, é o Ginger. É uma banda que realmente me surpreendeu muito, e principalmente pela vocalista, porque ela canta muito e ao vivo é incrível. Eu admito que eu não gosto da banda. Você já falou que não gosta. A Tatiana é muito boa mesmo. É incrível. Ela é latina, cara? Não, eles são. Caralho. Olha, ela é um país. Ucraniano. Tatiana é ucraniana. Ah, é ucraniana, é verdade. São ucranianos. Eu não sou ouvido isso, galera. Bora, tchau. Encerramento aqui, vou chamar primeiro meu colega de programa aqui, o Matuzinho, para fazer uma indicação, para depois a gente passar para as convidadas. Fala, Matuzinho, sua indicação e um beijão nos ouvintes aí, seu. Ok, na verdade eu vou indicar 3 álbuns, na verdade, que são na verdade álbuns de country. Mas tem a ver com o nosso podcast, porque são 3 álbuns que chama Song for Townes Van Zandt. Eu não sei como é que pronuncia. Mas esse cara, esse Townes Van Zandt, ele era um cara de... É um cantor de... Oi? Eu amo Van Zandt. Olha aí, rapaz. Então, eu não conhecia ele. Ele é um cantor de country americano e tal, né? E a Neurote Records, que é a gravadora do Neuroses, né, que é do Steve Von Till e do Alice Kerr, esqueci o nome, fizeram 3 discos em homenagem a esse cara, gravando as músicas dele, assim. E tem vários convidados, tem o Scott Kelly, que é o Neuroses, tem o Hino, né, do Obsessed, tem o Mike Shide do Yob, tem o Blaze do... Ah, tem o Mike Shide, maneiro. Do Baroness, assim. Então, tipo, eles chamaram um monte de amigo pra gravar os sons desse cara, e eu não conhecia, só fui conhecer por causa desses álbuns. E, porra, muito foda, assim, tanto esses álbuns, porque tem esses caras que a gente gosta pra caralho cantando country, é muito legal de ver. E... né, o trampo dele de verdade mesmo, né, assim, cara. Então eu vou... É meio foda de achar, às vezes, esses álbuns, mas... Bom, não sou pai de ninguém também, se te vira. eu vou tentar botar no link aí no post, de alguma maneira. Não sou pai de ninguém. Legal. Eu que vou ter que colocar o link, vai esperar, você tá mandando... Exato, você que te vira. Que filha da mãe. Tá bem, então. Cara, eu vou falar então a minha indicação aqui. Primeiro um beijo para os ouvintes. Agradecer muito as convidadas. Obrigado por terem aceitado o convite, foi muito bom. Eu ia falar desculpa qualquer coisa, mas não vou falar não, porque fica meio brega às vezes. Mas deixa subentendido aí. cara, eu vou fazer uma pequena contextualização, porque a gente gosta de falar, né? E quem me conhece, o Matuso eu acho que já sabe, mas eu gosto de funk, bastante até. E carioca, tá correto. Sim, sim, e porque quando era menor, no interior, eu sou de Vassouras e meu tio mora num distrito de uma cidade próxima chamado Juparanã, Barão de Juparanã, que tem tipo 2 mil habitantes, e quando eu era menor, assim, com meus 13, 12 anos, meu tio fazia baile funk. E meus 13, 12 anos, eu era o cara que era ultra true black metal e tinha que fingir que eu não gostava de funk. Mas pela diversão, eu ia nos bailes funks sempre depois do Natal e do Ano Novo. Então tinha reunião da família no Natal e Ano Novo, e o baile de Natal e o baile de Ano Novo eu tava lá. Então cabeludo, todo de preto, no meio do baile funk de Juparanã. E, cara, desde uns 2 anos atrás, lançou um documentário chamado Eu Só Quero Ser Feliz, Uma Breve História do Funk Carioca. E eu tô um tempão querendo ver e eu não tenho TV em casa. Então eu tava passando no Canal Brasil. Pô, não vou conseguir ver nunca. Tentei baixar por meios escusos aí. Peço desculpa ao pessoal. Não consegui também. Só que, aproveitando a quarentena, os produtores do documentário, que eu também não tenho o nome aqui, eles mandaram pra Agência de Notícias das Favelas, que é um, como o nome diz, uma agência de notícias, um jornal. E tem um canal no YouTube, eles colocaram o documentário inteiro lá. E eu assisti, e é incrível, cara. Mostra muita coisa legal, assim. É bem pequeno, então mostra só um trecho. Então mostra a introdução no funk, do funk no Brasil, ou seja, que veio lá do... Que as pessoas chamam de freestyle, do Steve B, do... É o Charme, né? É, exatamente, do Steve B, daquele outro cara, Tony Garcia, né? E nossa, adoro. Eu sou apaixonado. E como isso foi introduzido no Brasil, né, principalmente na realidade carioca, até o iniciozinho do Proibidão. E assim, dá pra conversar muita coisa. Minha única crítica sobre esse documentário é que ele é extremamente curto, ele só tem 26 minutos, porque ele passava na TV, mesmo TV fechada tem bastante propaganda, então 26 minutos deve fechar aí 30 minutos, 40 minutos, né? Então devia fazer certinho, mas cara, é muito bom, tem bastante entrevista boa, tem o DJ Malboro, tem aquele, o dono da Furacão 2000, tem o MC Galo, que é um cara incrível, tem o que fizeram o Rap da Felicidade, que eu esqueci o nome deles agora, e vai estar o link aí, cara, o link, por sinal, sem pirataria do canal do YouTube, confere que é incrível. Então, passando para vocês, vou deixar a Débora por último, porque a música é com ela. Vou pedir a Andréia. Andréia, qual a sua indicação? Se tem alguma mensagem final, é isso aí. Então, eu quero agradecer o convite mais uma vez. Muito bom estar aqui de novo, participando com vocês. E eu vou indicar uma página do Facebook, que eu não sei nem de quem é, mas é uma página que eu gosto muito, que é a Heavy Metal Manas. Heavy Metal Manas, que é bem legal. E também, é claro, né, quem não conhece ainda, convidar para conhecer e curtir lá a Headbanger Antifa. E é isso aí, pessoal. Fogo nos fascistas, é isso. Isso aí. André, uma coisa que a gente não comentou, vocês já estão no terceiro perfil, né, do Headbanger Antifa, né? Já. As duas primeiras páginas caíram. Tá. Não, só para avisar... Página 3. Só para avisar o pessoal, quem curtia antes, dá um confere se tá curtindo ainda, gente. Porque às vezes você já tem que estar no novo. Ah, sim. Lembrar disso. Muita gente não voltou. Porque foram 2 vezes já que a página caiu. Sim, sim. Infelizmente os ataques estão direto aí, a gente tá vendo. Uma bosta. Muito obrigado. E você, Angel? Ah, era só a minha loja mesmo, né? Wild Story, pra quem não conhece. Que por sinal vou fazer um corte e colocar lá no início pra ninguém perder. Ah, tá. É a página do Resistência Metal. O pessoal curtir. Tem o grupo também do Resistência Metal. E a página do Portas Negras também. Indico pra vocês curtirem e ouvirem pelo YouTube. Tem um EP lançado. Show. Vai estar tudo linkado aí na página. Beleza. Débora, você a gente deixou encarregada de escolher a música de encerramento, que a gente jogou no seu colo aí, por sinal, de escolher uma música da sua banda. E também alguma indicação que você tiver. Olha, eu adoraria indicar algum bar, mas infelizmente todos estão fechados, então eu vou deixar a indicação para uma próxima aí, só vou comentar, pedir para a galera aí entrar em contato com a gente pelas redes sociais, curtir aí a página do Final Disaster, Instagram, YouTube, enfim, todas as nossas mídias, né, porque ajuda bastante a gente. E queria comentar também que a gente também tá fazendo máscaras aí da banda para dar um help aí, né, nesse período de pandemia, não tá fácil para ninguém, enfim. Ah, que foda! E a gente tem merch novo também, camiseta nova com a temática do nosso álbum. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da temática, da banda, tudo, segue a gente nas redes sociais que vai entender um pouco aí esse nosso mundinho. E aí eu queria, para encerrar aqui, indicar para vocês colocarem aí para a galera ouvir uma música nossa que está tendo um retorno bem legal, que é a música Dark Delight. Então, fiquem aí com Final Disaster, Dark Delight. Showzaço. Gente, obrigado novamente, um beijão para todo mundo, e é isso aí. Obrigado você. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Até mais. I keep within. I hear the screams. at this point, just watching you.